1775, solo 37, Mer Primeiro Direito, Sol do Lagoa, analisando o sinal 9. 19, Roger 27. Recupre um ajuste pro sinal 9978. Sinal 9978, ajuste altímetro em 1097. 1097, obrigado. Grau 9978, vento de 140 graus 099, por autorizado, Epsilon 0. Epsilon 0, Epsilon 9978. O último é 6211, visual com o Boeing da Federal, na final do Epsilon 0. Não, 6211. Último é 6211, após passagem do Boeing da Federal, autorizado, ele era em manteca, do Epsilon 0. Boeing era em manteca, do Epsilon 0, né? General 9978, solo 39, libere direito, chamo com o chamador no 219. Chamando 219, bom dia. Chame a 219, motorizado, será na colagem, pistola 0, vento 130 graus, 099. E decolagem, pistola 0, chame a 219. Bom, 093, autorizado, alinhar e manter o chão zero. 1093, autorizado decolagem, sistema 0, vento 130 graus, 099. Autorizado decolagem, 1093. Aeronave 63, autorizada a alinhar e manter pistola 0. Aí mantém 9. Uma 963, decolado aos 45, chão em controle em Salvador na frequência 120, decimal 80, vovô. Uma 963, bom dia, contato para a decolagem, sobre a via Salvador 1 para nível de voo 360. Moderna 291, no centro do Recife, 123-8, caso negativo no 28-8, bom voo. 123-8, 1288, bom dia, melhor grau. Sapatão Lima de Lugou, puxando em pão táxi. Uno 9003, chame centro Recife, na frequência 1268, caso negativo 1268, bom voo. 68, 9003. связи с алчиметром 0027, просьба полностью спера до папа. Thank you. autorizar a decolagem sistema 7, décimo 40 graus, 099. Papatava Lima Zulu Golf decolado ao 01, chame o controle do Salvador na frequência 120, decimal 80. Lima Zulu Golf autorizado a voar direto destino, responsabilizado para cancelamento do plano de instrumento. Controle para voar direto destino, responsabilizado para cancelamento do plano de instrumento. Comecei a Golf Oscar de altímetro 1017, reporte no ponto de espera da Romeu. Tommy Delta Romeo Charlie, ok, 2506, via Ponta Leves, ultimate 7107. 3597, bom dia, autorizado a linhar, entre colapso 10, tento no 30 grau 099. A gente altimetro 1097. 317, autorizado a linhar, entre colapso 10, tento 3597. decolado ao 10, curva à direita, 1.000 pés, corredor axé, e chame o controle de Salvador, na vertical do farol de Itapuã, em 120, decimal 80. Curva à direita para o Cervo Fiosca, 1.000 pés, corredor axé, vai chamar o controle, 120, decimal 8, vertical do farol de Itapuã. Thiago Fiosca. Decolado 1-1, chame o controle de Salvador na 3-1-2-0, decimal 80. 3-0-8-0, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. 3-5-1-7, é bom aluno, 1-1-5, vai. 3-5-1-7, bom dia, contato Aranha. Colagem sobre a via Rabona para nível de voo 360. Muito bom dia, o Papa Romeu, Thiago Fiosca. Papa Romeu, Thiago Fiosca, bom dia. Mantém sobre a rede de voo visual, o nome do pé que eu deixo, hein? Aposto livrando o farol da balança. Mantém sobre a rede de visual, o Thiago Fiosca, Romeu, corredor. Até a reportar no farol da barra, Thiago Fiosca. O Thiago Fiosca, você é estimado para o rodeio? Sim, 445 da presença. É meu, velho 4-5, copiado. Estação de Lima, Zurigucho, plano IFR cancelado, aves 190, 16, mantém sobre a revolução, confirme a sua para 4.500 pares. Lima, Zurigucho, uma descida positiva de tráfego de CA 91, que serviço radar terminado 39.000, setor sobre a Salvador, contém 514, setor. Eu vou chamar nosso especialista para a conexão de seu voo de volta. E 597, chama o centro de Recife em 128 decimal 8, caso negativo no 26 decimal 0. Recife 1288 no 260. Obrigado, bom dia. Você é buscado o controle que está fazendo. Se está autorizado, ele vai ser conseguido o controle para a coordenação do seu voo, reporte quando para o regresso. Charlie, 3, aproximando com a espera da 1-0, então. Turma 236, bom dia, autorizado. Alinhagem de colapso no 0, vento no 40, grau 09. Ajuste altímetro no 010. Uno, dois, três, três, decolado aos 24, chama o contrário da nossa correção no 20, decimal 80. 2-0-0-1, Gil, 2-3-3. Salvador, bom dia, 1-2-3-3. Uno, dois, três, três, bom dia, contato da decolagem, sobre a via Aleuna para o nível de voo 240. Então, 4753, bom dia, sem identificação, deixa 4003, via chegada a Bonfi, ajuste 1907. 4, complete final approach, and contact with power, frequency 118, that's 1-9-5. 1-8-9-5, okay, sir. Delta, Romeo Charlie, I have been signed, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 07 knots, wind 1017. Hello, Delta Romeo Charlie, request long present position, cancel, and proceed visual condition. Roger, Papa Romeo, Delta Romeo Charlie, flight IFR, Company 1026, tell me right to report on final runway 17. Can you confirm turn right or turn left? Turn left, correct. Okay, call you back on final runway 17, Delta Romeo Charlie. Una vez se describa tu lado, sabe la teléfono. Leandro, un hombre que se desplega. ¿Ofer Abram? General Aviation. Delta Romeo Charlie, I have in sight. Clear to land runway 17, wind 130 degrees, 08 knots, 28108. To land runway 17, Delta Long, Delta Link. Azul 434, pode ser autorizado a linha aérea ter colapso de 1-0, vento no 40 graus 089. Autorizado a linha aérea decolar na 1-0, azul 434. Papá Romeo, Delta Romeo Charlie, on the ground 29, Daniel Wright, taxi via taxiway Papá. Delta Romeo Charlie, make 180 degrees, taxi via taxiway Papa, April 5. Estabilizado, INS. Estou no zero, 3, 4, 7, 3. 0902, confirma essa velocidade indicada. Ainda está com 289, porém vai reduzir para seguir o via 250 abaixo, Valdez. Copiado, Gol 0902. Azul 4234, decolador 31, chame controle Salvador, na frequência 90180. 0208, Azul 4234, bom dia. Bom dia. Bom dia, controle Azul 4264, contato Romana Decolagem, suba via PUCA para nível de voo 290. Via PUCA 290, azul 4264. Papá, meu Mike é que voou hoje em altímetro 1098, aposta no ponto de espera da Oscar. Bom dia, sem identificação. Deixa eu ver o 050. Via chegada bom. Decolado aos 35, curva direita, corredor axé 1 no 1003 e chame o controle de Salvador na vertical do farol de Tapuã 120 decimal 80. Curva direita, corredor axé e chamarão com a cor, Mike Absoluto, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Absoluto. Papa Romeu, Mike Absoluto, bom dia, mantenha sobre o voo virtual, 1 no 1003, direto Manati. 1003, direto Manati, Mike Absoluto. Ou 1909, e o que você vai dizer para 2010? 2009.